Nossa, a É gente muito da brincava hora. muito em shopping abandonado no sul de Minas. Shopping abandonado. Olha aí que. Pô, mas eu Caralho! conheci Airsoft no sul de Minas também, quando eu morava lá. Olha aí. Ah, é? Onde você morava? Três Corações. Caralho, eu sou de Lambari, cara! Puta que pariu! Porra, eu sou de Londrina, nada a ver. Caralho, a gente era vizinho, né? Tipo, eu morei lá Ó! até os 15 anos. Caralho, o Morei povo lá do até os interior 15. é vizinho quando mora na cidade do lado, velho. Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame, estamos começando o terceiro embate aqui no Blog Versus 2. Toma! E eu tô aqui com Excel. Oi, galera, tudo Olha bem com só. Vocês? E eu tô aqui com o Snake. Oi, galera, e eu tô aqui com o Zabuza. Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente também tá aqui com outros convidados, na verdade, combatentes desse terceiro embate. Primeira... Eu pensei que você ia falar com batatas. Com batatas também. Opa! O pior de tudo é que a única música que está passando na minha cabeça é Final Countdown, não sei por quê. Depois do último, né? É. Pois é. Penúltimo, só pra sincronizar. Ah, ou isso, vai se fuder. Beleza. Vamos lá. Eu estou aqui com Guilherme Bonatti. Opa, e aí, galera? Alguma chance de você ser parente do cara que fez a sequência de Fibonacci? Eu espero muito, assim, um dia descobrir isso. Ia ser a descoberta da minha vida. Não, mas tem que ser filho dele, né? Filho. Não. Caralho. Ah. É meio complicado. Venha, velho. Por onde você andou, hein, mané? Bom, Bonatti, ele é lá do Drink and Play. E também estamos aqui com o Silo. Silo, olha só meu nome. Silo? Silon? Ele é um Silon? Nossa. Assim? Estamos Battlestar Galáctica agora. Saulo Raikal. Ah, rua. Diretamente lá do Overkill, da Overkill, né? Posso falar do ou da Overkill? Não sei. Ah, é oficialmente do Overkill, mas você tem o livre-arbítrio, cara. Você, Obrigado. De casa, pode falar com a maneira que você quiser. Bom, deixa eu perguntar pra vocês se vocês estão preparados pra essa competição ou estão na dúvida ainda? Nem um pouco. Ah, preparado, claro que não, né? Mas a gente é cara de pau, né? Isso é o que importa, gente. Isso é o que importa. Isso daí já é 50% do caminho, cara. Vamos. Cara de pau e coragem. Para cada edição do Game Track Blog Versus, os combatentes escolhem três músicas relacionadas à cultura de videogame, sendo trilhas de jogos, versões de fãs, músicas licenciadas, trilhas de filmes de jogos ou outra música relacionada à cultura gamer. Sendo assim, para cada round, escolhe uma das suas três músicas que será submetida a um tema bizarro e terá um minuto para explicar por que sua música se encaixa ao tema apresentado. Para sua explicação, o combatente pode utilizar argumentos do jogo, sendo história, personagens, gênero ou até mesmo ritmo da música. Eu quero que vocês mandem aqui pra gente definir quem vai começar a competição. Bonatti e Saulo, mandem pra mim aqui no... Private. Chat private. Números de 0 a 9 pra ver quem começa. Escolher par ou ímpar. Usar buzeta, manda... O sua... melhor número. Quem quer par e quem quer ímpar? Você quer o quê, Saulo? Eu quero ímpar. E Você pá, foi. Ímpar? Mandei. Pô, pera aí, você falou que queria ímpar e par? Como assim? Ele quer os dois, cara. Qualquer um ele ganha agora. Não. Eu quero ímpar, mas se não der, eu não quero der, ímpar. Eu vou par. Eu falei, opa, eu quero ímpar. Ah, tá. Bom, temos aqui o número 5 de Saulo e o número 3 de Bonatti. Não deu 10, olha só, ficamos tristes porque a gente queria uma profecia seguida aqui no Blogverse, mas temos número par e quem define aqui, quem começa, é o Bonatti. Cara, eu quero que o Saulo possa envergonhar primeiro, é óbvio. Obrigado, Bonatti. Bom, pra essa primeira... Esse primeiro round, Saulo, sua primeira música, qual será? Ai, minha primeira música é o tema de batalha do Final Fantasy VII, que por si só já é lindo, mas ficou ainda mais bonito, então eu quero a versão do Crisis Core do PSP. Nossa, olha cara! Aí. Que versão foda. Olha aí, nós dois, eu e os Alves assim, é, legal. É, legal, né? Legal. Acho que já RPG só nós dois aqui, né, cara? Ah, cara, eu também não gosto de Final Fantasy, mas Crisis Core é lindo. Olha aí. Pois e é. Bonatti, sua música pra esse primeiro round? Eu vou escolher uma música da trilha sonora do Brutal Legends, é a música Destroy the Orcs do Trains of Blood. Pô, os caras começaram chutando a porta, né? Vai rolar sangue, vai rolar cabeça, gente! Snake, traga o nosso tema. Nosso primeiro tema da noite será... Qual é a melhor música para se acender uma fogueira de churrasqueira? Nossa! What the fuck? Saulo, você está preparado? Não, vamos lá. Bom, Bom, Saulo, você vai ter um minuto a partir de agora. Valendo! Cara, sempre, mas sempre que eu tô fazendo um churrasco, me vem na cabeça, assim, cortar, sangrar, despedaçar o máximo possível, sabe? Assim como Sephiroth fazia, assim como Cloud fazia quando encontrava aquelas coisas terríveis dele de Soldier e etc. E assim, é uma coisa que eu fico sempre pensando, cara, se eu te pudesse soltar mais matérias, eu conseguiria queimar isso aqui muito mais fácil, não precisava fazer uma fogueira. Mas, de toda maneira, como não tem, a gente faz a fogueira e ao mesmo tempo, cara, a carne é uma coisa que pode revolucionar o mundo, entendeu? E a carne tem proteína, te deixa mais forte. 20 segundos! Pau no cu dos vegetarianos. E, cara, é isso que o mundo precisa, é carne, é sangue, a gente tem que ser rebelde contra os vegetarianos mesmo, assim como o Avalanche foi, e é nisso aí. Olha aí, começou com rebeldia e terminou o tempo aqui. Sou rebelde, olha aí. Sou rebelde. Bonatti, agora é contigo, você está preparado? Estou nada, mas vamos aí. Vamos lá, então você vai ter um minuto a partir de agora, valendo. Cara, Destroy the Orcs, você está numa guerra, matando orcs como ninguém, assim, como um completo maluco. Isso deve dar fome. E depois da guerra, o que você vai fazer? Você vai pra um restaurante? Não, cara. Você vai acender uma fogueira e fazer carne de orc. É óbvio isso. Não tem outra opção. É óbvio que ela é muito melhor pra isso. Olha aí. Já começou básico aqui, mas mostrou aqui. Tem fogo na culatra, ou não? Olha lá. Bom, deixa a carne de orc de lado. Vamos fazer nossa perguntinha espontânea, Excel. Tananã. Qual o seu tipo de churrasco favorito? Tipo? O seu tipo de churrasco, entenda o que no churrasco é a sua parte favorita. Sei lá. Existe pode... tipos de churrasco. Mas carne, né, que esse cara... mal passada, carne vermelha, mal passada. Qual carne? Ah, pode ser um friboi, né, que esse cara... Ó, de novo, peludinho e fofinho não dá não, cara. Eu satisfaço com uma carne sussa aí. Pode ser carne de vaca, que é uma carne interessante. Qualquer corte, tá valendo, né? Ah, qualquer corte, cara. Cortou, tá bem, mais ou menos passado ali, tá bacana. Cortou, fez puta, tá valendo já pra cortar. E Bonatti? Cara, eu vou falar, na verdade, uma das melhores coisas que eu já fiz num churrasco. Foi nesse carnaval, inclusive. Olha aí. Todo mundo já fez aquela costela no bafo que você tem que colocar, tipo, às 7 da manhã lá pra comer às 7 da noite? Sim. Não, uma coisa linda. O churrasqueiro no bafo é maravilhoso. Então, quando ela tava mais ou menos pronta, a gente cortou a costela no meio e recheou com bacon, depois colocou lá de novo. Caraca. No cu, vocês não querem, né? Mas bacon é a estrelinha do Mario, né? Qualquer coisa com bacon. E, cara, no churrasco, então, velho. Nossa. Cara, foi uma das melhores coisas que eu comi num churrasco na minha vida. Pô, melhor que isso, só se tivesse botado junto com bacon um queijo, hein? Nossa. Faltou queijo, mas é que o queijo no bafo não ia ficar tão da hora, mas dava pra ralar um depois, eu acho. Mas ia ficar fudido, hein? Porra. Faltou isso, fica pra próxima. QG vira aquela borracha, tá ligado? Então. Não ia dar certo, não. Snake, você, cara? Então, falando em tipo de churrasco mesmo, eu sou chegado num churrasquinho japonês, cara. Churrasquinho japonês? Ah, tô ligado, cara. Sei qual que é. Aquele na chapazinha, que é os pedacinhos pequenininhos. Exatamente. Um shoyuzinho, assim, pra fazer aquele molho, pra dar aquela salgadinha na carne. Quase um jejiscan, exatamente, cara. Mas é muito bom, assim, com aquele shoyuzinho, assim, aí pra dar uma variada também, você coloca um pimentão, uma cebola ali pra dar um gostinho a mais. Ô, bicho, é bom, hein? Tirar tem um pouco valor também daquele sal do shoyu, né? Uhum. Tem seu valor, hein? Pô! Delícia, cara! Delícia, cara! Cara, eu vou de qualquer churrasco que esteja acompanhado de... Que não seja carne e porco, porque eu não como por motivos, sei lá, mas eu não como, só bacon. Mas, assim, carne suína, carne bovina acompanhada de um pãozinho de alho bem feito, assim. Pãozinho de alho. Pãozinho de alho é vida, né, pãozinho cara? Pãozinho de alho é vida. Olha. Cara, olha só. Vai lá, Excel. Tem uma coisa no churrasco que eu não dispenso, que é a salada de maionese. Eu sou um aficionado por salada de maionese. Mas meu churrasco favorito, cara, um carneirinho bem assado ali, ó. Putz. Alguém comeu carneiro fora do Excel? Pra galera ficar quieto. Que churrascaria. É bom. É bom, mas fiz um churrasco com carneiro, assim. Não sei nem onde comer essa carne. É uma carne bem mais forte que a de boi, assim, mas eu sou apaixonado. A galera tem essa fixação de, às vezes, colocar, tipo, carne de coelho, carne de... A galera viu andando, tá comendo, né? Cara, coelho é bom pra caralho. Osvaldo, você veio aqui em casa quando tinha as peles de coelho presas na parede? Não, não fui. Tem vídeo. Ou a galera quer ver, dependendo se tiver no YouTube. Não, a galera não quer ver eu arrancando a cabeça de um coelho. Não, quero ver, cara. Agora a galera quer ver com certeza. Você arranca a cabeça do coelho, velho? Ah, o meu amigo tinha uns coelhos, a mãe dele não queria mais, ela me ofereceu, aí eu matei os coelhos, limpei e fiz. Ó, fez com batata, assim, tipo... Ela sabia que você ia fazer isso ou ela achou que você ia cuidar do coelho? Não, ela ofereceu pra eu fazer mesmo. Ela falou, Thiago, você come coelho, né? Deu como? Ela, você quer levar esses aqui pra fazer? Deu, quero. Ó, olha aí. A irmã desse meu amigo não gosta de mim mais desde aquela época. Por que será, né, cara? Caraca. Oh, então vamos lá. Bom, vamos lá, Saulo, relembre pra galera sua primeira escolha pra gente tocar aqui. Ok, minha primeira escolha foi o tema de batalha do Final Fantasy VII, a versão do Crisis Core. Olha aí. E, Bonatti? Destroy the Orcs, do Trains of Blood, da trilha do Brutal Legends. Olha aí, então vamos lá, pau na caixa quadrada e a gente já volta com o próximo round. próximo round, vamos para o Bonatti. Isso? É isso. Eu sempre, quando na volta, eu sempre perco quem que é o próximo da ordem, mas enfim. Eu também, somos dois. Tamo junto. Como ninguém me corrigiu, acho que eu estou certo. Sim. Tá certo. Então vamos para a sua segunda música. Eu peguei agora de um jogo um pouquinho mais clássico, Castlevania Symphony of the Night. Olha aí. A música dos chefes, a Festival of Servants. Pegou pesado, hein? Eu adoro essa música. E Saulo, qual que é a sua segunda escolha, hein? Isso me deu melhor nessa. É, escolhi o tema do robô, do Chrono Trigger, que como todo mundo sabe, lembra muito o Never Gonna Give You Up, do Rick Astley. E eu queria pedir a versão do Chrono Trigger Symphony, volume 2, que é bonito pra caramba. Ó. E Zabuzeta, qual que é a nossa pergunta? Nosso tema será... Música temática para uma batalha de Nerf. Senhores, essa foi fácil. Foi fácil, então vamos lá. Bonatti, agora é contigo. Você tá preparado aí? Puta, eu tô como nunca. Então vamos lá, você vai ter um minuto a partir agora. Valendo. Cara, nossa senhora, cara. Uma batalha de Nerfs, escutando essa música extremamente rápida, com pedal duplo na cara... É pra você pegar aquele Nerf que é tipo uma minigun e sair triturando o seu amigo. Cara, seria perfeito pra isso. Ainda mais, tipo, se você imaginar que é uma boss battle. Seu amigo tá com um Nerf fodão também, você tem que triturar ele enquanto tá arregaçando as guitarras e até o teclado, que é mais cadenciado, mas cria o clima do duelo na música. Na música, no duelo. Apenas isso. Olha aí. Bom, dada a explicação aqui do Bonatti, vamos para a explicação do Saulo. Saulo, preparado? Olha só, vejamos o seguinte cenário pós-apocalíptico, tá? De Chrono Trigger, onde você encontra o robô da música tema, naquela jet bike foda, você com a sua nerfzinha, duelando e tra ta ta ta ta ta ta ta ta ta, e ao mesmo tempo você com aquele tupetão de Rick Asher inteiro assim, aquele glitterzão de galã dos anos 80, aquele mundo todo fudido no fundo, você salvando o mundo e a sua pele, sensacional, humanidade, foda-se, não tem mais ser humano, só robôs ali, você totalmente androidzão. Eu acho que é uma música sensacional pra esse evento. Olha aí. Rapaz, ele deu uma tematizada no ambiente que, ó... Ah, eu tive que... Tava narrando RPG, né? O cara tava narrando RPG, né? Tem que dar uma forçada na amizade, né? Por favor, ouvintes, me ajudem, porque não tá fácil pro meu lado, não. Cara, o Bonatti tá jogando sujo. Eu vou dizer uma coisa, se preparem para a terceira pergunta aí, que vocês vão ficar bem louco. E vamos agora para nossa pergunta espontânea aqui, desse momento, Excel. Qual foi a luta mais épica de bolinhas de papel ou de guerrinhas de elástico que você participou? Gostaria de fazer um adendo. Fala. Guerra de Mamona também vale. Mamona também vale muito fácil. Segundo adendo. Vai. Guerra de Travesseiro. Travesseiro, é. Pode de, não, de né? Mamona é mancada contra mim, né? Que o Saulo era do interior. Ele com certeza não podia ser mais do que eu que sou de São Paulo. Mas você pode usar qualquer um dos temas ali. Mas, tipo, Bonatti, você participou de alguma guerra de bolinha de papel, tipo, no colégio, assim? Que... Ah, já. A gente juntava várias com durex pra ela ficar bem pesada. Só que aquela coxinha. O cara era cheater. Não, ficava meio caderno em cada bolinha e virava aquela guerra pra machucar, cara. Era incrível, assim. E depois a gente estendia isso pro intervalo, e o intervalo era onde eu estudava, era na quadra. Então abria maior espaço com, sei lá, umas 8 pessoas, não era tanto, assim, se arremessando isso e obviamente acertando pessoas erradas às vezes. Sim. E pessoas mais velhas, então a gente tinha que correr disso. Era incrível. Vida é uma aventura. Ô, Saulo, pode falar aí, Snake. Olha. Então, falando nessa parada de acertar a pessoa errada, tava tendo uma guerrinha fudida. De borracha, cara, dentro da sala. Se você falar de saliva, ia ser foda. Nossa, ia ser trash, né? Mas, cara, tava atacando borracha pra tudo que é lado, não sei o que. E a porta da sala tava aberta. Na hora, cara, eu olhei, eu vi aquilo lá em câmera lenta, slow motion, assim, foi bonito de ver. O pé atacou a borracha, passou por mim e deu... Sabe aquela borracha verde, grande? Sim. Opa. Então, deu aquela bolachada na bochecha da professora, cara. Nossa, você viu assim a sala ficar sentada na hora, tá ligado? Você escutou aquele pá, todo mundo sentado quieto, não fui eu. Cara do céu, ficou um vergão. Ela, só que ela viu quem que tacou a borracha. Coitado, cara. No meu colégio, uma vez levaram aquelas gelatininha também pra fazer guerra. Mas aí meio que já só tacaram na lousa, porque ia ser foda tacando uniforme. Pô, aquele é maneiro. Sabe o que é isso que deram no colégio, cara? Pitulinha. Tá ligado? O refrigerante pequenininho, assim. Cara, na hora do recreio, olhava pro céu, cara, só tinha pitulinha voando pra todo lado, cara. Virou uma parada cheia, né? A galera ia no bebedouro ali, cheio de água. Galera violenta. Não, sério, cara, tipo, o recreio, eles não conseguiram conter. Tipo, perdeu a aula seguinte do recreio, perdeu, cara, porque foi uma violência. A escola é onde você aprende a sobreviver, né? Exatamente. Na minha sala, bicho, eu estudava num colégio lá, que tinha, é o seguinte, o pessoal fazia parecido com esse negócio do Bonatti, só que como ia ficar muito grande, soltava, né? Aí o pessoal pegava uma sacola e amarrava, aí ficava um bolão assim, né? E tá ligado aquela modalidade olímpica de arremesso de peso, que você fica girando assim? Maluco! Mas pegava, era pra matar, você não tem noção como é que era o negócio. Caralho. Assim, era um negócio terrível, cara. Girando no meio da sala, né, cara? Nossa, aquela... Vocês lembram daquelas bolinhas perereca lá também, que pulava pra caralho? Sim, nossa. Isso, essas doiam... Tinha moedinha de um real, né, que você colocava e tirava. É. Sim, nossa, essas machucavam muito, assim, quando fazia. Cara, você quer saber o que doía? Fazer guerra de estoquinho. Vocês sabem o que era estoque? Não tô ligado. Você cortava o bico da garrafa pet e botava uma bexiga presa no gargalo. Nossa! E daí você fazia guerra usando caroço de feijão com aquilo. É isso. O pessoal fazia colocando PVC. Sim, nossa, velho, doía pra caralho. Você cortava dedo de luva, tá ligado? Cara, isso doía mais do que Ergan, cara. Sem sacanagem. Sem sacanagem. E se você pegasse um cano do tamanho certo, você podia fazer isso com uma mona. Pode crer. Ó, a galera é violenta, hein? Cara, outro nível já. Só vou contar mais uma história que teve de guerra de travesseiro. Na igreja que eu costumava ir, a gente fazia o retiro, né? E era tradição, cara. Fechou assim, tipo, entre a janta e a última pregação que ia ter, né? Ou outra atividade, sei lá, não lembro mais o que tinha depois. Nesse intervalo que se tinha, assim, uma meia hora livre, era o inferno na terra. Pensa assim, era dos 8 aos 14 anos, cara, que tinha piazada. Então, tipo, já tinha uma certa... hierarquia, tava, sim. Diferença, tinha uma certa hierarquia. Força e potência do machucado. Sim, daí o que acontecia? Os mais novos, que costumavam ser em maior número, né, cara, vinha com tudo nos caras mais velhos, cara. Mano, era coisa assim terrível, porque era um corredor estreito e a entrada dos quartos. Cara, aquele corredor era um inferno, cara. Você não conseguia passar. Era travesseiro pra tudo que é lado e blá, blá, blá, blá. Isso, cara, lembra um episódio do Community. É mais ou menos naquele nível, cara. Só que, sério, era hardcore, cara. Porque daí o que que acontecia? A galera, você não podia deixar a galera invadir teu quarto. Se você invadisse teu quarto, tipo, a sua honra foi cagada em cima, tá ligado? Era mais ou menos esse tipo de coisa, assim. Não tinha quem ganhasse, quem perdia, cara. Mas não podia deixar o cara entrar no quarto. Era só que os donos do quarto tinham que defender aquilo lá como se fosse a última barreira da fronteira. Tipo uma partida de Fortress, assim. Tipo, defenda o território. É. Exatamente. Cara, só que daí o que acontecia? Segurava a porta, cara, e a galera... Brum, brum, brum. Cara, a porta quase quebrava, velho, porque era aquelas portas mais ou menos vagabundas. E os caras tava nem aí, cara. E brum, brum. Aí quando arrebentava a porta... Você tem que fazer aquela parede de escudo de almofada, assim. Fazia, o cara. Vinha, assim. Cara, quando eu estourava a porta, vinha aquela cabeçada de dentro, assim. Blá, blá, blá, em cima dos biliches, tá ligado? Dando travesseirada em cima dos biliches. Ficavam os caras, assim, perto da porta, em cima do biliche. Passava por cima, mas levava na cabeça, velho. Tipo um MG, né, tá ligado? Eu sinto saudade disso. Olha aí. Excel, você lembra de Snake, alguma? Você sente saudade dessa barbaridade que você chamava de... Infância? Quanto mais zoado, mais saudade você sente, cara. Eu concordo. Pelo menos eu não matava coelhinhos. E eu comia muito bem matando esses coelhos, tá? Ô, Excel, você lembra de alguma outra história aí? Sua, envolvendo... Cara, eu lembro de uma guerra de mamona que a gente fez, assim, violentíssima, que chegou uma hora que eu fiquei puto e eu parei do lado do pé de mamona, e daí ninguém mais conseguia pegar mamona e eu laciei todo mundo nas mamonas. Olha aí. Ou que não sabe brincar, né? É. Eu tinha aquele caixa inteiro e jogava inteiro. Tá, eu tinha um colega, a gente geralmente fazia essas guerrinhas com esse lance de feijão e também com umas ergãs, assim, num hotel que ficava perto da minha casa. E tinha um maluco que sempre que a gente fazia isso, ele pegava uns hóspedes de refém. Tipo assim, ele era, fazia amizade com alguns hóspedes e tal, e se acertasse um hóspede, tava todo mundo expulso, né? Então ele pegava uns hóspedes de moleque, assim, e ficava, vem brincar com a gente, e pegava o moleque que ficava do lado, assim, se acertar. Todo mundo expulso aqui. Estratégia. Porra, avançadíssimo o negócio. Vale. Bom, vamos aqui para nossas segundas músicas, né? E vamos lá, então, Bonatti, só relembra pra galera sua música selecionada. A música Festival of Servants, do Castlevania Symphony of the Night. E Saulo, relembra também? Tema do robô, do Chrono Trigger. Vamos lá, pau na caixa quadrada e a gente volta com o último round. Arigato, Mr. Roboto. Agora não lembro a música. Domo arigato, Mr. Roboto. Sim, vamos pro último round. E Saulo, seleciona sua última escolha. Ai, eu vou me fuder por causa disso, mas eu adoro a trilha desse jogo. Eu vou escolher a música animadíssima dos créditos finais do sensacional Patapom. Olha aí! Patapom! E Bonatti, sua última escolha. Cara, eu vou pegar um clássico que não tem como gravar um programa de música e não falar dela, que é a Gerudo's Valley, do Ocarina of Time. Ó. Nossa, os caras mandaram bem nessa aí. Bom, Excel agora é contigo, cara. Traga o nosso tema. Cara, o nosso tema é... música para a sua bunda. Nossa! Como é? Você tem que explicar por que que a sua música é a melhor música para a sua bunda. Cara, lavaram o monitor agora, né? Você tá vendo agora? Eu queria muito saber como é, tipo, que vocês bolam as perguntas. É muito bom. É muito bom mesmo. Quer uma encenação? Zabuza, vamos fazer uma encenação, como é que a gente bola as perguntas. Ô, Excel, bota uma pergunta aí. Ô, cara, sua bunda, velho. Foi bem isso. Aí a gente falou, o que tá a música pra sua bunda? Aí ele parou, beleza, então tá o tema aí, música pra sua bunda. Vocês estão de parabéns, cara. Beleza. Bom, Saulo, tá preparado? Não. Não tá preparado, mas vamos lá, você tem um minuto a partir de agora, valendo! Beleza. Bom, gente, vocês sabem que é um jogo onde você é Deus, né, e as criaturas ficam louvando você. E o que acontece, inclusive, com a bunda de muita gente, inclusive com a minha. As pessoas acham a bunda muito bonita e geralmente louvam ela, né? Cantam pra minha bunda, louvam ela, é quase como uma religião, sabe? Eu tô imaginando as pessoas encarando a bunda dele cantando pra ela. Caralho. Mas vai. É impressionante, é isso, é basicamente isso. É uma música que eu acho que tem tudo a ver com o louvor que essas pessoas tanto gostam assim da minha bunda. Olha aí. Bom, agora, Bonatti, tá preparado? Cara, acho que nenhum ser humano está preparado para essa pergunta. Vamos lá, então, você tem um minuto a partir de agora, valendo! Cara, essa música é tranquila, uma bunda. Está no vale esperando o momento exato de evacuar. Ela precisa de paz, sossego e não precisa, tipo, de gente louvando ela. Ela quer sua dignidade e seu momento de paz de espírito. E nada melhor do que uma música no violão, meio caipira, de um vale completamente pacato e solidão, que é o que essa música traz um pouco. Você está preso nesse momento do jogo, você não tem ninguém, além de uma prisão com provavelmente uma privada, porque você não pode evacuar no chão. E isso é perfeito para a sua bunda. Olha aí. Cara, eu nunca mais vou ouvir Guerreiro do Vale da mesma forma. Ah, que zoado, cara. Bom, Excel, vamos lá. Perguntinha espontânea. Com que frequência seus amigos pegam na sua bunda? Ô, louco. Saulo, agora é contigo. Olha, eu não com nenhuma frequência, graças a Deus. Sério mesmo, Saulo? Sério mesmo? Cara, que coisa é essa? Pô, nós estamos sensibilizados. Vamos tomar um chope. Tomar um chope que eu resolvo isso, Saulo. Bonatti. Cara, se vocês conhecem o povo do meu site, basicamente a gente não consegue se cumprimentar sem apertar a bunda um do outro, assim. Então. Não vai mais na mão, né? Já vai na bunda. É maior do que se espera. Isso é uma amizade muito saudável. É, cara, é intimidade. Claro. Eu acho que eu lembro que no casamento do Snake, a gente, na hora que ele chegou com a Camila, né, perto da gente, a gente falou, pegou na bunda dele no casamento dele, cara. Você vê o nível. Aí falou, Camila, ó, não tem chance, cara. A gente tem que pegar na bunda. Tapinha e falar, cuida bem desse popô. Aí, né? O pior é que eles falaram isso. Certeza. Seria melhor que fosse, tipo, cuida bem desse bumbum guloso. Isso já trouxe alegria, pode ir? Excel. Cara, eu acho que... não tem... É difícil um dia que eu... Não, só os dias que eu não saio de casa que ninguém pega na minha bunda. É, gente, em que bairro vocês moram? Que é isso? Não, é amizade, cara. Amizade é assim. A gente pega na bunda dos outros, pega na nossa bunda. Eu não consigo ver o Zabuza sem pegar na bunda dele uma vez. Olha aí. Eu vou pra casa só pra ele pegar minha bunda, não pra encontrar ele, cara. Pega a bunda e vai embora, né? Tipo, falei oi. Passa na janela. A minha matou já. Passa na janela do ônibus e fica a bunda pra fora. Pega aí, cara. Aí falou... Aquela bunda pra fora. Ah, é. Snake? Snake. Bom, como já no meu casamento já tá nesse assédio, né? Assédio. Eu tenho... Só que essa eu fico realmente desconfortável, cara. Ali. Porque as minhas primas, elas sentem inveja da minha bunda. Sim, minhas primas. E elas pegam, assim, tipo, eu vou sentar alguma coisa, assim, esqueço que elas sempre fazem isso, tá ligado? Aí elas já esticam a mão, assim, tá ligado? Pra eu sentar em cima da mão dela, ela dá aquela... Sabe? Filha da... Pra dar aquele pulo, né, cara? Pula pirata. Porque às vezes eu tô pra isso com outra coisa, pra... Ou então eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu viro, ela vai lá e... Caraca! Olha aí. Saco! Não, é bunda mesmo, amigo. É bunda. É, graças a Deus é na bunda, cara. Olha, se fosse dar uma apertada no saco. Não, opa. Caralho. Aí é violento. Aí não é amor, não. Aí é ódio, pô. Aí é baixo, ódio, né? Aí é baixo. Fez merda, com certeza, cara. Bom, vamos lá para as músicas. Saulo, relembre a sua última escolha aí. É a música dos créditos do Pata Pata Pata Pom. Pata Pata Pata Pom. Olha, falei rápido. E Bonatti? É, Gerudos Valley, do Ocarina of Time. Cara, é uma bunda. Vamos lá, tocar a bunda aqui. Não, pera aí. Tocar a bunda, né? É. Bom, vamos lá. Pau na caixa quadrada, a gente volta com o encerramento em Jabás. Bye. voltando da última escolha de músicas nesse tema inusitado que vai ficar pra história do Blog Versus. Uhum. Amigos, muito obrigado pela participação dos senhores. Façam o seu jabá nesse momento final. Só quero falar uma coisa. Vai. Esse literalmente vai ficar nos anais. Exatamente. Bom, vamos começar aqui pedindo o jabá, olha só. Pedindo pra saber de onde você vem, Saulo. Vamos lá, Saulo. Ah, eu venho do papai e da mamãe. Olha. Eu tenho uma banda que leva o meu nome, o site é saulohaikal.com, e no mundo dos joguinhos eu estou de 15 em 15 dias nas discussões do podcast Overkill com meus irmãos de jogatina, Eric Seika e Matheus Lima. Sim, pra quem não sabe, o Saulo produz indie rock, né? Sim, sim. Tamo aí tentando salvar o mundo aí dos males do sertanejo universitário. Rock de índio. Por favor. Rock de índio. É rock de índio. Bom, e Bonatti, você vem da onde, cara? Eu venho do drinkandplay.com. Lá nós falamos sobre joguinhos e coisas nada a ver com joguinhos, como a vida, bebedeiras, pagode, já falamos sobre pagode, já falamos sobre história de banda, história de derrota, filmes, que meio que dá vontade de falar, a gente acaba falando. Tem outro podcast que é dedicado a jogos, o Trackback. Sim, tem os vídeos que muito eventualmente acontece um, os live streams também, os Twitch, que atualmente é o Johnny que tá fazendo, nosso campeão do último... Blogverse? Sim, sim. E assim como o Solo, também tem uma banda, mas como não tem nada gravado, foda-se. Ainda não é tão importante, mas Catarse, curtam aí se quiserem. Vai estar linkado aqui, depois me passa o link pra mostrar pra galera. Valeu. Bom, então, agora vamos pra aquele momento de pedidos de voto, Saulo. 30 segundinhos pra pedir seus votos pra continuar na competição. Vamos lá, valendo. Ouvintes. Peraí, antes de você começar, lembrando que na primeira competição dessa nova rodada do Blog Versus, houve apelação usando até a Sasha Grey. É, verdade, olha aí. Pois é. Só não foi ao ar, só não foi ao ar. Tá difícil competir, né? Tá. Amigos ouvintes, nesta época de eleição, eu peço muita ajuda que vocês votem em mim, porque eu sei que eu fui péssimo, então eu só posso ganhar se vocês me ajudarem. Por favor, me ajudem. Então, pedido os votos, vamos pro Bonatti. Manda o pedido de voto aí. Então, ouvintes, eu preciso muito ganhar isso, porque eu preciso de dinheiro pra produzir a demo da minha banda, e o Zabuzeta falou que pelo prêmio eu vou conseguir pagar ele. Olha aí. E também, se eu ganhar isso aqui, todo mundo já sabe, lá, quem acompanha o Drink and Play, que eu vou dar um tapa na cara do Heitor. Mas eu vou fazer melhor se eu ganhar. Vou dar um tapa na cara do Bruno Gato, que eu sei que mais gente quer ver isso. Fala aí pra galera o que tá acontecendo, esse negócio de tapa na cara. Então, eu tenho até dia 1 de junho pra perder 10 quilos, de janeiro até 1 de junho. Sim, como que tá a situação? Sim, então, a gente tá fazendo um mistério, mas... O Heitor vai perder essa barba na minha mão, assim, numa porrada só. Olha. Estou confiante. Pra quem sabe, o Heitor Polidoro, né, o atual host do Drinking, do Histeria Podcast, ele comentava há muito tempo aqui, vocês lembram, né, Excel? Heitor Polidoro. A gente falava, sempre falava o sobrenome dele errado, mas enfim. O Heitor é chat de podcast. É. Assim que ele entrou no Drinking Play. Beijo pra ele. Chat. Bom, então ficamos por aqui. Novamente agradecer a participação inédita de ambos. Bonatti. Obrigado pelo convite. E Saulo Haikal. Bom demais. Não Cylon, né? Então que você falou Bonatti, o Saulo agradeceu. Eu tinha que ter agradecido quando você falou Saulo. Ia ficar mais confuso. Relaxa que tem então. Bom, então é isso, galera. Votem. Daqui 15 dias sai o resultado desse embate. E semana que vem tem mais o último embate dessa primeira fase. Então vamos lá. Até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Valeu.